Salve Simpatia, Campeche, Rio Tavares, Cova Funda, está no ar mais uma vez Moqueca de Siri pela Rádio Campeche 98.3, uma frequência comunitária. Lula Queiroga e Pedro Luiz. A moça que virou telefonista, porque dizia alô como ninguém, agora mora fora do ramal, sinal, ocupada demais pra mim. E sou apenas mais uma voz do seu ouvido, um coração varrido. O que a gente sentiu não tem mais sentido. A moça que estudou pra jornalista, perdida na floresta predial, eu lembro ela chegou do interior de trem pra conhecer o carnaval. E acabou comigo frevando na avenida, morando em minha vida. Me fez tatuar um coração no umbigo, um anjo sendo fêmea, espécie quase gêmea, e hoje mal atende quando eu ligo. A moça foi a primeira da lista, escolhida pelo anúncio do jornal. Agora tem convite pra beber champanhe e eu tomando sorrisal. Ela ligou de noite, me pediu desculpa, ninguém teve culpa, aconteceu tão natural. Amor de carnaval. Sinto o coração bater no umbigo, perdido na floresta predial. Aí, Pedro Luiz. A moça que estudou pra jornalista, perdida na floresta predial. Lembra, ela chegou do interior de trem pra conhecer o carnaval. E acabou comigo frevando na avenida, morando em minha vida. Me fez tatuar um coração no umbigo, um anjo sendo fêmea, espécie quase gêmea, e hoje mal atende quando eu ligo. A moça foi a primeira da lista, escolhida pelo anúncio do jornal. Agora tem convite pra beber champanhe e eu tomando sorrisal. Ela ligou de noite, me pediu desculpa, ninguém teve culpa, aconteceu tão natural. Amor de carnaval. E eu sinto o coração bater no umbigo, perdido na floresta predial. Amor de carnaval. Tom Zé, não tenha ódio no verão. Isso aí, turista, respeite a faixa de pedestre. Não tenha ódio no verão, você vai acabar comendo brasa no tição, assando o rabo no fogão. Isso arrebenta uma nação. Não tenha ódio no verão, você vai acabar comendo brasa no tição, assando o rabo no fogão. Isso arrebenta uma nação. O ódio pega como planta que se rega, mas no peito que navega a pessoa fica cega. Cabeça oca, sai de pau no bate-boca, rasga a roupa, grita e berra como louca. Ah, ah,

sinto por inteiro. Eu acordo com uma ressaca, guerra explode na cabeça e eu me rendo ao milagroso dia. Essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina, cria e nos dá juízo. Essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina, cria e nos dá juízo. Ilumina, cria e nos dá juízo. Volta com a maré sem se distrair, tristeza e pesar sem se entregar. Mal, mal vai passar, mal vou me abalar. Mal vai passar, mal vou me abalar. É, esperando verdade de criança. Um momento bom como voltar com a maré, sem se distrair. Navegar é preciso, senão a rotina te cansa. Tristeza e pesar, sem se entregar. Passageiro, a arte ainda se mostra primeiro. Uma onda segue a outra, assim o mar olha pro mundo, assim o mar olha pro mundo. É, brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Sem receio, mas gente, onde eu me sinto por inteiro. Eu acordo com uma ressaca, guerra explode na cabeça, eu me rendo, mas um milagroso dia. Essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina, cria e nos dá juízo. Essa é a luz que eu preciso, luz que ilumina, cria e nos dá juízo, cria e nos dá juízo. Na Rádio Campeche, ouvindo Muqueca de Siri. Esse foi o Rapa, Mar de Gente, antes Pisando Descalço, Maneva. E vamos de Benegão com Machado. Meu salário tá defasado, inadmissível, me sinto explorado. É, casa, carro de graça, combustível liberado pra qualquer coisa que eu faça. Verba extra, auxílio paletó, e querem que eu compareça todo dia, tenham dó. Nosso salário a gente aumenta, pois senão não tem como. mês pra aguentar o calendário. É, no calendário você olha, já acabou a grana, mas pro fim do mês falta um bocado. Mais uma peça no maquinário, exploração total, pra você não tem horário pra comer, pra se divertir, pra dormir, enfim, todos esses privilégios do mundo moderno assim. Seu salário não aumenta, pois senão vai quebrar a nação. É uma tremenda injustiça. É uma tremenda injustiça duvidar dessa condição. É uma tremenda. Nacionais e internacionais deveriam frequentar as páginas policiais. Roubam cada vez milhões a mais, sugam tudo com seus juros, sugam geral. Terroristas, fundamentalistas do selvagem capital fazem pressão pra que se honrem os compromissos, é. Honrar os compromissos, que compromisso é esse? Deixar o povo à mercê de fome, frio e sede. Honrar os compromissos, que compromisso é esse? Deixar o povo à mercê de fome, frio e sede. Seu salário não aumenta, pois senão vai quebrar a nação. É uma tremenda. Essa condição é uma tremenda injustiça. Moqueca de Siri na Rádio Campeche, agora é de Melo. Ribanceira. Estava na ribanceira, pendurado por um galho, vi o mundo balançar. Eu tive um sonho, estava na ribanceira, pendurado por um galho, vi o mundo balançar. Vi uma mulher procurando seu rebento, vi o padre que não sabia rezar, vi o pastor consultando uma vidente, depois pregando que não pode consultar. Vi uma mulher procurando seu rebento, vi o padre que não sabia rezar, vi o pastor consultando uma vidente, depois pregando que não pode consultar. Ai meu Deus, é o fim do mundo. Desta terra eu me fui de vez, nem paguei o Zé da Venda, onde um dia fui freguês. Ai meu Deus, é o fim do mundo. Desta terra eu me fui de vez, nem paguei o Zé da Venda, onde um dia fui freguês. Eu tive um sonho, estava na ribanceira, pendurado por um galho, vi o mundo balançar. Eu tive um sonho, estava na ribanceira, pendurado por um galho, vi o mundo balançar. Como o grão voltar pra terra, o rio voltar pro mar. É barco no rumo certo, indo pras águas de Emanjá. Thank you.

No lado A do Muqueca de hoje, a gente ouviu a Telefonista na Floresta Predial, do Lula Queiroga, com a participação do Pedro Luiz. Não Tenha Ódio no Verão, com o Tom Zé. Pisando Descalço, Maneva. O Rapa veio com o Mar de Gente. Injustiça, com Benegão e Machado. Ribanceira, de Melo. Faz a Linha, Jéssica Caetano, Ferve e Chico Correia. E ao fundo a gente está ouvindo Curumim, Rainha da Folhagem. Este é o Muqueca de Siri, que vai ao ar todas as quintas, a partir das 8 horas da noite. E também domingo, a partir das 11 da manhã, aqui pela Rádio Campeche, 98.3. Uma frequência comunitária. E toda quarta-feira tem a roda de Choro Xadrez, na Rua Isaltina de Assunção Farias, 439, Vila da Cruz. A roda de choro acontece a partir das 19 horas e até as 21 horas é R$7 no trocadinho. Lá só aceita dinheiro, valeu? No lado B do programa vamos de samba, uns sambas pouco conhecidos, o lado B do samba. E vamos começar com uma figura muito carismática, que a gente tem tomado umas cervejas juntos. Mussum! Cacildes! Não é merchan. Não. É reverência. Aí Mussum foi um grande sambista, além de humorista, e participou da formação do Originais do Samba, lá nos anos 70, antes de virar artista mesmo, da Globo. Vai lá, Mussum, então. Torta e diz que fala inglês. Diz que foi criada nos States. Para ela, milk e leite deformou meu português. Ela, vê se pode, deita. Antes de dormir, tem que tomar um dia. Quando é de manhã, tá tudo feito. Vou na cama com biscoito e ela faz um breakfast. Ainda me pede que arranje cueca-cuela, ice cream mortanduela e um tal de coffee com milk. Vê se dá pé. Já tô na bronca. Ela diz que é artista, é toda americanista. Qualquer coisa é iê. Veja você, nega corrupta, nega subversiva. Mas seu amor me martiriza e eu vou ter que aprender inglês. Oh yes, my forever dance in the old fashioned way. What stay in my eye? Tem a boca torta e diz que fala inglês. Que nega gozada. Imagine que depois de aprender a língua do moço, eu vou ter que falar inglês, que é a língua da Califórnia. Agora fiz matrícula num curso de audiovisuais. Cheguei lá, o cara falou que casa era house. Imagine que dizer que é house, uma coisa que todo mundo tá vendo que é cases. Já tô na bronca. Ela diz que é artista, é toda americanista. Qualquer coisa é pois é. Nega corrupta, nega subversiva, mas seu amor me martiriza e eu vou ter que aprender inglês. There's, acho que eu já tô. And you old fashioned way. What's stay my eye? Tem a boca torta e diz que fala inglês. Quero saber desse papo, a procurar sua turma. Comigo não, nego. A nega disse que só casa comigo no dia que eu aprendeu o verbs my loves. E ela falou que eu tinha que conjugar o verbs e eu não tenho capacidade pra julgar ninguém. Sou um simples seres humanos, nascido no berço do Esquindô e criado no terreno dos Irigidunos, modéstia à parte. E eu não vou conseguir falar inglês nunca. A nega ainda me disse que é republicanes e votou no Ronald Reagan. Tá vendo? Quando fui falar o nome do homem aí, peguei um torcicolo na língua. Nega besta aí. Tranquilis. Ah, Mussum. Agora uma homenagem às vovós. Com a Juliana Ribeiro, Gratidão à Vovó. Larica danada. Agora Dona Ivone Lara e Djavan. Esse é um clássico, né? Sonho meu.

assim, emocionado. Fui tão aderente, sua boca quente num corpo suado. Foi um momento lindo, quando dei por conta, tinha me entregado. Agora no Muqueca de Siri, Por Que Razão? Eduardo Godin, Notícias do Brasil 4 e Toquinho. Jogar flores nas ondas do mar, pedindo você pra Iemanjá. Andei errante, tentei cartomante, busquei um babalaú, dei pra rezar, joguei tarô, tudo pra você voltar. Ah, meu amor, renasci quando revi teu olhar, trazendo um perdão pra me perdoar. Eu te abracei, te rodopiei. Eu que nunca fui de chorar, chorei. Ah, meu amor, eu não sei o que te fez regressar, se foi meu pranto de dor ou meu patuar. Oxalá, ou veio um amigo do peito te aconselhar. Ah, meu amor, quantas noites por aí eu varei, templos, terreiros, igrejas eu visitei. Até com Deus, ah, eu me zanguei. Eu que não sou de blasfemar, jogar flores nas ondas do mar, pedindo você pra Iemanjá. Andei errante, tentei cartomante, busquei um babalaô, dei pra rezar, joguei tarô, tudo pra você voltar. Ah, meu amor, renasci quando revi teu olhar, vindo trazendo um perdão pra me perdoar. Eu te abracei, te rodopiei. Eu que nunca fui de chorar, chorei. Eu que nunca fui de chorar, chorei.

Eu moro onde mora a raiz, no chão, no escuro, calado e feliz do chão. Do tempo que eu tinha asa, piruetei, mandei brasa, voei no vento do ar, pra depois voltar pro chão. No fundo do chão eu botei raiz, a seiva do chão eu bebi feliz. No escuro da minha casa vai me nascer outra asa, eu volto solto pro ar, contigo livre a bailar, enquanto o vento soprar, sem pensar no chão, sem pensar no chão, sem pensar. Chegando ao final, mais um Muqueca de Siri. No lado B ouvimos Nega Besta com Mussum, Gratidão Vovó com Juliana Ribeiro, Sonho Meu, Tony Ivone Lara e Djavan, O Ouro e a Madeira, um conjunto Nosso Samba, que participa de vários discos da Clara Nunes, grande conjunto dos anos 70, 80. Aí, Recriando a Criação, Martinho da Vila, Por Que Razão, Eduardo Gudim, Notícias de um Brasil 4 e Toquinho, Peregrino, com Paulinho da Viola, Raiz, com Miúcha, e no fundo estamos ouvindo o Milton Banana Trio com Ilha de Maré. Muqueca de Siri é apresentado por mim, Gê Muniz, e o Conrad Rosin. Uma ótima semana para vocês e até a próxima. Paz, saúde, trabalho, sorte, força, luta, direitos humanos. Beijos, abraços, carícias, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Mandar um abraço pro Zé, na escuta na Cova Funda.